Fui na rua, cheira cola, arruma o que comer. Fui na rua, joga bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré chega. Quando a maré chega, quando a maré chega. Toma banho de canal quando a maré chega. Quando a maré chega, quando a maré chega.